cá estamos. Regresso segunda-feira. Vai acontecer até sábado, se Deus quiser, 23:01 da manhã. Pontinha da antena radar 97.8 MHz para a radiodifusão. Online www.radarlisboa.fm. É o regresso às atividades sonoras e noturnas de Viriato 25, a nova Toca do Lobo. A edição de segunda para terça-feira, pontinha da antena de radar. 4 estrelas em 5 na Mojo do ano passado, na altura em que foi lançado o álbum Cryland. Referimos-nos a Don Cavalli. Bloom Uprising, Cryland, título do tema. Depois Cherie de Moncar. E por que não? Summertime numa entrega inesquecível. Don Cavalli, as iniciais curtinhas de Viriato 25 em plena radar. Take my hand, got to believe, darling. back over yonder. Don't you want to go where the milk and honey flow? High and slide, rainbow. Jump off Babylon, keep close to your man. When the rain begins to fall, take my hand. Don't you believe in calling. Hey, hey, little girl, say hey, you will. Let me take you for a ride in my automobile to a land unknown. In the world I'd steal. Standing by.

guitarrista e vocalista do Supremo do The Black, Zé Ventura Sol, Dan Auerbach. Keep His Head, o álbum. Três títulos, já que são curtinhos também, para somar aos curtinhos do início de Viriado 25, por aqui na Radar, edição segunda para terça até à uma da manhã. Trouble weighs a ton. I want some more. E já a seguir, Heartbroken in Disrepair. Tira linhas. uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão é mais daqui a pouco. Continuamos esta semana com a velha história do hidroavião. É a primeira vez que repetimos em 2009. A série tem 7 takes, portanto a semana passada só pudemos incluir 5, de maneira que para que ouçam os takes 6 e 7 vamos ter de arranjar maneira de repetir mais algum para enquadrar a história do hidroavião. Tirolinhas mais daqui a pouco. Viriato 25 na Radar. A Lila Diane. To be still. Morning light. I'm taken back.

para trás, em Viriato 25, edição segunda para terça, a primeira de 5:23, 1 da manhã, na pontinha da Antena Radar, e nesta operação Noite Dentro, para trás, dizíamos, ficou mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, passou Ryan Adams and the Cardinals, Fix It, uma versão captada ao vivo. Vamos a caminho da colher de blues, mais daqui a pouco. Como regresso, chama-se Nosey, o novo álbum. Single promocional para o álbum Nosey, o regresso do Gomo aos originais em 2009. Vamos saltar ainda para uma daquelas faixas deliciosas habituais nos discos de Gomo, como foi o caso em Best Of há uns anos atrás. Come Say You Love Me. Say you do. Come say you love me. Come say you this morning, but she only said to me and said, if you don't want me to love you, baby, you better let me go while you can. But I don't want to see her being sad again.

somebody got to go. Broken dream, torn down sack. Broken dream, torn down sack. Once that heart get it right, you don't look back. They say blind, but I feel to see. They say he blind. Won't somebody tell me who will it rather be? Carmiana, tell me, what's that Carmiana? Through the night, come a horse with no rider. Through the night, come a horse with no rider. I'm a horse with no rider. Here we go. This old rail I will cross one day. This old rail I will cross one day. When my days are gone, then I journey on away. This old river people cross but never come back. People cross but never see one come back. Is faith something you believe in? You have have a hard time knowing his face. And this old rib sure deep and wide. And old bridge gonna take you to the other side. But if you come with faith, here you shall not be my days are gone and a journey on my way. When my days are gone and a journey on my way. When I'm gone, shut up. Said, come on over my house. Yeah, something I want to give to you. She said, I ain't towing instead of not. What I'm towing is addition to. She said, I know you tried in vain. Tomorrow I'm gonna find you gone. But I don't want to give you some of this sugar now. Before you travel on, come on over my house. Some I won't give to you. She said, I ain't talking instead of that. What I'm talking is a did to. She said, I don't want to cause no trouble. No. I don't even want your money. I just want to give you some of my. Great honey, come on over my house. summer wanna want on you. She said, I ain't talking this stuff. Well, I'm talking this it didn't too. I said, woman, you must be goofy. This is way too good to be true. I can't believe the words I think I heard. I'm hearing from you. She said, come on over my house. Yeah, some I won't give to you. She said, I ain't talking instead of now. What I'm talking is a didn't to. Women out here that think this song is wrong, but I want to get you here wise to what's going on, because there's some women out here that'll take your man to their house. They'll be giving him what you've been leaving out. Come on over my house. She said, now I ain't talking instead of. Well, I'm talking here, it didn't too. Well, I guess I got you wondering, did I stay or did I go? I'd have put it in the song if I wanted you to know. I think it's much more better. É o nosso alimento esta semana para a colher de blues. Ultrapassamos um pouquinho a meia-noite as nossas desculpas. Doug McLeod, do Track Sessions, 22 de maio, Centro Cultural Olga Gadaval em Sintra, 23 de maio, imediatamente a seguir, Fórum Municipal Romeu Correia em Almada, mais três datas em Portugal que anunciaremos em breve. Radar, meia-noite. Amor Fúria, companhia de discos do Campo Grande e a Radar orgulhosamente apresentam Os Golpes. Cruz Vermelha sobre Fundo Branco. O disco de estreia. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte corre inteira pela força das nossas mãos. Radar, a rádio oficial. 5 às 5. As 5 canções mais votadas pelos ouvintes Radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Úrsula Rucker, ao vivo. O regresso da Supacista a Portugal é já no dia 14 de maio, no Santiago Alquimista. Histórias reais em palavras sentidas, reflexões sobre o mundo, as pessoas, o amor e a vida, na voz da grande poetisa de Filadélfia. Úrsula Rucker, ao vivo, 14 de maio, Santiago Alquimista. Apoio Radar. Passado. Presente. Radar, o futuro agora. Pratiquemos sempre o futuro agora. Fim de três, uma da manhã. Radar, 97.8 MHz, rádio difusão online, www.radarlisboa.fm. Um blog para consultar sempre e para saber antecipadamente algumas coisas, se não todas. blogradar.blogspot.com. Viriato 25, entre as 23 e 1 da manhã, a nova Toca do Lobo. Welcome, enjoy it. Auto 25 Noite Dentro, edição segunda para terça, pontinha da antena radar 97.8 MHz. Funeral para os Binário, os sons inaugurais de hoje, onde vamos ter rubricas fixas à meia hora. O habitual Boomerang, ainda e durante não sei quanto tempo com John Martin. E a compilação quádrupla em No Saint. Depois, na ponta da língua, esta semana a mudar finalmente de assunto de Jack Kerouac para Jack Kerouac, mas com intérpretes diferentes, desta vez portugueses, Tiago Gomes e Tó Trips, numa viagem dedicada a On the Road. Já lá chegaremos. La Résistance, 4 temas para os Olga. Em Viriado 25, a segunda hora de segunda para terça-feira na antena Radar, dois temas dos quatro de La Résistance, uma edição dos Olga. Elephants foi o tema que ouviram. Ficamos ainda com Blue Poem e já a seguir com os Cool Hypnose. Thank you. soltas da segunda hora, viria às 25, pontinha da antena radar. Dedicatória bem larga a músicos portugueses, no caso Olga, para o 4 temas La Résistance, com a passagem de Elephant Sea Blue Bomb. Já a seguir, os Culip Noise, com Fado Cascavel, em relação a alguns reparos que têm sido feitos em relação a esta emissão pela passagem intensiva de música nacional. Nada tem a ver com lei, mas sim com a noção de que a maior parte dos músicos portugueses que passamos lutam por uma música ou por um crescimento da cena nacional musical sem grandes ideias de louros e muito menos de ouros. notas de Viriado 25, duas para o Zolga, Coolip Noise, Fado Cascavel, Black Hearted Love para John Parrish, aliás, Pedro Jarve e John Parrish. Um último tema para anunciarmos o álbum de família desta semana. É curioso porque o álbum de família da semana anterior dos Arctic Monkeys é recuperado imediatamente a seguir a Viriado 25 terminar. Portanto, entre a uma e as duas. Esta semana de 1993, Gentleman, Afghan Wigs. Praticamente o início da aventura de Greg Dooley. Álbum de família, a próxima passagem, a primeira grande passagem é quarta-feira, às 14, com Tiago Castro, na Radar, onde havia de ser. Personality. Afghan Wigs. Gentleman, 1993, é o álbum de família desta semana na Radar com o Tiago Castro. Para não perder a passagem inteira, quarta-feira, às 14, aqui, 97.8 MHz Radar. Estamos em pleno boomerang, é a terceira semana em dedicatória ao nosso ídolo John Martin. A compilação quadro CDs Ain't No Saint. Sexta-feira inauguramos o disco 3, onde continuamos. Make No Mistake. É o primeiro tema. I can't be a happy man, won't be no one at all. If I can't be just who I am, I will not let you come to call. I was all right before. Look up through the door. I was all right inside, but outside I had to cry. I'm low today, high tomorrow. I know that is real. One man's meat's another man's sorrow. Do you know how it feels to be dead drunk on the floor, to get up to ask for more, to be lying in the dark? If I can't be a peaceful man, just be who I can. If I can't get everything I want, I will just get what I can. I was alright before. Through the door, I was alright inside, but outside I had to look again, again, again, again. A love again, a love again, a love again, a love again, a love again, a love again, a love again, a love again, love supreme, love supreme, love supreme, love divine, love supreme. Love divine, love supreme. Any way you want it to be, it must be love. number, it's low, divine, wine, fine, ten, you feel fine, you feel wine, you feel fine. John Martin ao longo de várias semanas, Viriato 25 na Radar e neste Boomerang, abordamos sexta-feira e continuamos hoje e ao longo desta semana o disco 3 de 4 em No Saint de John Martin. Não vamos perturbar os seus incríveis discursos de início de canções, especialmente ao vivo. Foi Make No Mistake e a seguir So Much In Love With You. With you. What, are you sitting in, Costa? You jamming with the men, man? Oh, we'll do the Saints go marching in. Oh, we're in the Saints. Oh, good night, Irene. as good. When I'm holding you down, gentle baby, I've got nothing in the world to prove. 'Cause I'm so much in love with you, darling. Just you can't see, see it clear. I'm just so much in love with you, darling. Can't seem to make it here without you. Incluídos nesta espantosa caixa de 4 CDs com o genérico Innocent, foram exatamente os temas que afastaram muita gente que não fãs do repertório e da carreira de John Martin. Este terá sido um dos temas So Much In Love With You e sobretudo o Fall In Love de John Martin com a linguagem jazzística trazida principalmente pelo seu baixista de muito tempo, Danny Thompson, que, entretanto, apenas veio acrescentar valor e qualidade à música que John Martin nos deixou em boomerang. Esta semana, mais uma vez, a recuperação da memória de John Martin e das suas músicas. Há um telemóvel a tocar que não devia estar a tocar. Ficamos ainda com Spencer do Rover, outro clássico. Yogs near the room, you've been on the ramble. Weary of traveling, is heading down to rest. Oh, by the foot of the old mountain, and there's a clear crystal fountain. With the bread and cold water, he himself did a refresh. The night fast approaching to the woods, he resorted. With a wooden line and ivy, his bed for to make. Nobody dreamt of outside, lamenting and crying. Go home to your family, this rambling forsaken. The fifth day of November, a reason to remember. First he arrived home to his family and friends. Well, they just danced, so astounded, surprised and dumbfounded. To see such a stranger once more in their sight. His children come around him. rattling stories in there. With their brittle rattling stories to drive care away. Well, he's as happy as those as of thousands of ridges. Content today, you'll remain and never ramble away. Was composed by Spencer the Rover. As valiant a man as ever lived long. Well, he had been much reduced and caused great confusion. And that was the reason he started to roam. Spencer do Rover entrega esta era ao vivo. Boomerang, dizíamos, final de John Martin. Continuaremos com ele ao longo da semana. Ain't No Saint, o quadro pelo CD. Keep this frequency clear! Uma solta apenas antes de chegarmos ao Na Ponta da Língua. The Bird and the Bee. Me go again. My Love. Back to the top of the slide. Down the sad clown. Oh, oh, oh, oh, oh. My clown, let me love you. What's that? Back to the back of the reed. Top of the free fall, a great wall. Oh, oh, oh, oh, oh. My mouth, let me kiss again. Sift out all of the dust. Oh, the black hole. Oh, oh, oh, oh. Hey, boy, won't you take me up tonight? I'm not afraid of all the rain.

gay com Montana Slim e começámos a fazer a ronda dos bares. Eu tinha cerca de 7 dólares, 5 dos quais escafei estupidamente nessa noite. Primeiro, misturámos com os turistas, rancheiros e homens do petróleo, disfarçados de cowboys, que formigavam nos bares, nas celeiras das portas, nos passeios. Durante algum tempo sacudi Slim, que andava a disparatar um tanto devido aos whiskies e às cervejas que bebera. Slim era desse género de bebedores. Os olhos ficavam-lhe velados. E daí a um minuto estava a entrar em confidências com qualquer desconhecido. Entrei numa casa de pasto com uma criada mexicana linda. Comi e depois escrevi-lhe um bilhete de amor nas costas da conta. A casa estava deserta. Disse-lhe que virasse a conta. Ela leu e riu-se. Era um pequeno poema no qual manifestava os meus desejos de que ela viesse comigo ver a noite. Gostaria muito, chiquita, mas tenho um encontro com o meu namorado. Me gostaria muito, chiquito, pero tengo un encuentro con mi novio. Hei de passar outra vez por aqui, prometi-lhe. Outra vez, sim. Outra vez, sim. Hei de passar outra vez por aqui. Chama-se Viu-os Desaparecer na Noite, feito por Tiago Gomes e Tótrips, baseado em textos do livro On the Road, de Jack Kerouac, que foi ainda a semana passada nossa dedicatória em Na Ponta da Língua. É um projeto que viaja país fora, é só saberem o contacto. Uma edição de ótimos em discos sob o controle de Henrique Amaro. Por nós, boa noite. Fiquem com o radar. Voltamos amanhã. Radar.